Então, deixa eu ver aqui. Dos que estão aqui, só eu e o Nilson. Semana que vem o resto, o pessoal tá liberado, viu? Não precisa comparecer. Tá bom. Mas Beleza. que vocês vão bolar aí? Vamos gravar sobre. Ok. É, isso eu vou ter que passar. Não sabe o que é bom, filho. É, só sei de nome essa porra também. Outro. Perdoe eles, pai. É, se fosse o Zeldinha, eu ia falar: pô, que jogo massa! 2D! Foda! Porra, e que é isso que é jogo? A tomar lá no seu caneco, Depois fala que não gosta do Zelda, né? Eu, duvido. Né, cara? Não tira o Zeldinha da boca. Exatamente. Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí de volta, mais um cast, mais uma viagem, mantendo a tradição. É isso aí. Certo, Eduardo. Junto aqui conosco, ele, Nilson Lopes. Bora aí fazer os tokusatsu aí, bora. Nossa, deu até uma enrolada. Não, ô Ricardo, tu falou o chinês, cara. Já tchau, seu xixi, tchau, né? Chato eu quero. Que isso, que isso? Chato é uma massagem. É massagem. Ah, tá, eu já tava poluído aqui. Já tá, acabei. Gaúcho é foda, né, Edu? Enfim, o cara já pensa no... Tá vendo? Opa, opa, vamos lá. E aqui conosco também ele, Zupão. Fala aí, galera, beleza? Tempinho fora, mas tô de volta aí. Bora falar dos Toxats, Stacats, Zazacats. E essa bagaça aí? Thundercats, ho? Parece bêbado tentando falar alguma coisa. Zazacats. Pois é. E também agora é a vez dele, Ricardo, o Spider! Salve, pessoal! Você percebe quando o cara é feio, mas não feio pouca coisa, feio pra caralho mesmo, quando o cara vai comprar uma máscara do carnaval e só vende um elástico pra ele. Porra! Já aconteceu contigo, cara? Tá foda. Caramba! Ai, ai, ai. Nunca me aconteceu do cara me vender um elástico, mas já aconteceu de eu tirar a máscara e a pessoa dizer, porra, mas tu não vai tirar a máscara. Ou pior, né? Coloca caralho, a máscara que tá menos ruim, né? É, o cara, você tira a máscara, o cara não bota de volta, tava melhor, né, cara? Caramba. Parece ter cast do Chaves ali, ó. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, voltamos para mais uma temporada de Tokusatsu, e hoje nós vamos falar de mais alguns aí, ainda restam alguns, a gente quase falou de todos, pelo menos os que nos importam, né? Na verdade, os bons já foram todos. Pam, pam, pam. Falta um, né? Falta o Troopers, pô, Troopers é bom. Faltou alguns ainda. Bom, pessoal, então eu gostaria de comentar umas coisas, uns recadinhos antes da gente partir para adiante aí. Para quem é novo e está ouvindo pela primeira vez o podcast, eu gostaria de lembrar a todos e falar para os novos, né, que nós não somos especialistas nos assuntos que nós falamos, né? Eu já falei isso em vários casts, mas eu gosto de tempo em tempo, né, relembrar, porque quem é novo pode, por exemplo, no último cast de Cavaleiros, o pessoal pode, os caras estão falando absurdos aí, só bobagens, e o cara pega e desliga. Não, a nossa premissa aqui é a zoeira, né? A gente fala algumas curiosidades, algumas informações, mas a premissa mesmo é a zoeira, a gente tá aqui para se divertir. Se você gosta de informação correta e fontes e coisas, lamento, a gente, né, não vai poder lhe ajudar. Mas se você quer participar da zoeira e rir com a gente, mandar e-mail, dizer que a gente falou merda, falou bobagem e zoar, tipo, teve uma pessoa e um ouvinte nosso que mandou e-mail em inglês pra me zoar. Se ele soubesse que ele não precisa nem ser inglês, que um português já é suficiente. Cara, mal e ler português, quem dirá inglês, né, cara? Não precisa, cara. Não precisa ser em outra língua. Já, o português já é suficiente, já. Entendeu? Cara, mas eu, se for quem eu tô pensando, eu sei por que ele fez isso, cara. Pois é. Então, se você quer zoar, quer brincar, quer se divertir, quer dar risada, continue conosco aí até o final que você não vai se arrepender. Agora, se vocês estão procurando especialistas no que estão falando, vai lá no Old School Gamer, vai na Level. Fica só com o Neilson porque ele é o Pikachu das galáxias. Não, se a Baianeta tivesse aqui, ela apoiaria, não me deixaria mentir. Eu não sou, fã de Pokémon, não. Melhor ser algum do Digimon que é melhor. É melhor se fosse Zelda, né, então... cara? O cara é especialista em Zelda, né, cara? Manja tudo de Zelda. Ele é o Link das Galáxias. Olha aí. Nem se me pagasse, eu falaria disso. Ah, duvido. Bom, dado o recadinho, agora é hora de outro recadinho. Fala, Desert Studio. Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Bom, dados os recadinhos aí, então eu acho que tá na hora da gente se preparar pra falar de Tokusatsu, certo, gente? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Uma distribuição de cara filmes. Patrini. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a nossa jornada de Tokusatsu aqui. Gente, eu queria começar o cast com uma pergunta. Como vocês chamavam os Tokusatsu na época de vocês? A gente discutiu isso ralo por cima no outro cast, mas o Zupão não falou. Eu não lembro da resposta do Spider, do Nilson. O Nilson eu lembro o que ele falou. Mas é isso, Zupão. Como é que tu chamava os Tokusatsu? Cara, se eu não me engano, entre eu e meu irmão, assim, a gente falava, vamos assistir os heróis japoneses lá, os caras japoneses, os heróis japoneses, era alguma coisa assim, cara. Exatamente. Quer dizer que você já era hipster, né, no caso. Por quê? Ué, falar herói japonês, eu falava, vou ver o desenho, eu falava desenho, cara. Pois é, esses dias o cara comentou no cast de Tokusatsu, ah, esses desenhos eram legais. Puta merda. Não, mas é o certo, cara. Naquela época a gente falava isso mesmo, né? Não, cara, eu falava os heróis. Eu falava desenho, porque... Eu também tenho pra mim que quando era criança eu chamava de desenho, velho. Desenho dos Flashman, desenho dos Changeman. Puta que pariu. Eu chamava de desenho, cara. Desenho não. Eu falava desenho não. Por causa que meu pai falava desenho, entendeu? Meu pai falava bem assim, vem ver os desenhos, aí eu ia... Tá, mas vocês... Desenho. Tudo bem que vocês falavam isso, mas vocês estão cientes que... Então, uma bobagem tremenda. A gente era criancinha, mas a gente claro, a gente chamava do que os adultos. É, adulto virava, igual eles falavam, vem ver os desenhos, não sei o que. Aí no meio do desenho passava lá o Changeman junto. Era aí, tudo desenho, velho. Fique claro que eu não chamava de desenho. Caraca. Óbvio, o Eduardo já era adulto, né? O Ricardo já era adulto. Ah, o Ricardo, eu era molequinho. Depois de mais velho, um cadinho, eu lembro que eu chamava de série. Rapaz, o Ricardo... de heróis, né? O série. O Ricardo, ele ajudou o tema no Lost Canvas, pô, não lembra não? Nossa, velho. Foi mesmo, caraca. Cara. Caraca. É verdade, ele tava lá cuidando desse orfanato. Ele era novinho e ajudava o Doku ainda, pô. Doku e Shion. Caralho. O Spider aí, ó. Vai deixar assim? É zoeira, só que é zoeira. Eu sei que é zoeira, cara. É só porque eu já tinha um olhar mais crítico naquela época, né, cara? Pô. Pra mim, desenho era aquilo que tinha animação. Se vocês falassem desenho, pô, aí eu até concordaria, né? Mas agora os adultos... 91, 92, eu acho. Até 95 eu chamava essa porra ainda de desenho, cara. Por causa do meu pai. Eu era moleque ainda. Em 95 eu tinha o quê? 12 anos, pô. Entendeu? Olha aí. Então vamos começar a rodada, então, gente. E vamos começar, deixa eu ver, vamos começar aqui. Quem quer começar? Escuta aí. Ninguém quer começar, então eu vou falar. Fala, Zupão. Olha, ninguém quer começar, eu vou falar, então fala aí, Zupão. Cara de bota, batata quente pra mim aí. É estilo Homer Simpson, tá ligado? Ai, caraca. A culpa é minha, então eu ponho ela em quem eu quiser. Exatamente. É tua, Zupão. Safado, velho. Bom, galera, eu vou falar aqui dos... Shou-Shinsei Flashman. Shou-Shinsei Flashman! É isso, peraí. É Comando Estelar Flashman. Então, faz favor, velho. É, Shou-Shinsei é o que eles falam no começo assim, da música lá, que é o nome japonês. É o Shou-Shinsei. Isso, é. Flashman. Zubal, primeiro tu faz assim, tu tem algum lenço aí perto de ti, não? Lenço? Não. Porque tu espirrou e depois falou o nome. Alguém tinha que ter pego a deixa e falado saúde, né? Fala o nome certo, né? Por favor, Eduardo, diz pra ele qual é o nome correto. É Comando Estelar Flashman. Comando Estelar Flashman. Olha aí, aprendeu? Eu tô ligado, cara. Não, tu não tá ligado, não. Eu vou te desligar. Não, eu sei que era Comando Estelar Flash. Eu só dei uma Neilsonzada aí. O Neilson tava dando uma de... Neilsonzada. É porque ele quer falar igual japonês, pô. Shou-Shinsei Flashman. Ai, tá vendo aí? Eu não sei essa desenvoltura toda, né, cara? Cara, é honesto, eu adoro esses episódios japoneses porque eu sempre espero o Nelson falar, cara. Não, cara, o pronúncio é ótimo. Todo mundo espera, espera. Tanto que o meu eu vou deixar falar. O meu eu vou deixar ele falar, entendeu? Eu acho que todo mundo vai deixar. O meu é americano, sobrei. Tá, mas ele inventa também, o nome japonês lá, cara. Não tem problema. É, pois é. Mas enfim, o meu tem nome japonês junto, então ele vai falar. Ah, é verdade. Então ele vai ter que falar, sim senhor. É. Bom, vamos lá. Bom, Comando Estelar Flashman, né? Foi produzido pela Toei também. Lá no Japão estreou em março de 86 e foi até 87. E chegou aqui no Brasil um pouquinho depois do Flashman e do Changeman e do Jasper, né? O Changeman e o Jasper vieram primeiro. Tem... comentário já sobre eles lá nos casts anteriores, eles eram em 88, e o Flashman estreou por aqui em 89, de 89 até 92, passava na saudosa TV Manchete, né, cara, todo mundo lembra da TV Manchete, cara. Eduardo chega a se emocionar. É, e eu vi em 89, eu era apenas um gafanhoto, velho. Eu também... Eu tinha, inclusive a gente comentou no outro cast, né, gente, se vocês lembrarem, lá no saudoso cast 07... sobre a Tokusatsu, a primeira temporada, link nas referências aí, que eu tinha a impressão de ter assistido Flashman antes de todos os outros. É, eu me lembro de você ter... Eu ouvi o cast, eu lembro que você comentou isso aí mesmo. Isso, isso. Mas na verdade, foi o Jaspion e o Changeman. Mas é possível que você tenha assistido Flashman e ter visto o Changeman numa reprise. É, porque eles passaram... durante alguns anos passavam todos eles, né, na TV Manchete, cara. Hora um, hora outro. E alternando, acabava um, começava o outro, aí ele acabava, começava o outro de novo. A impressão que eu tenho é de ter assistido o Flashman primeiro e depois o Changeman e o Jaspion. Mas isso pode ser memória enganosa, assim, cara. Eu não sei se a gente teve essa discussão no anterior, eu acho que sim, mas até onde eu lembro, o Flashman veio depois do Changeman, cara. E, tipo, depois ele começou a passar junto, assim, sabe? Tipo. Sim, sim. É, o que eu falei que eu achava que os Flashmans tinha passado antes. Na verdade, foi o que eu assisti primeiro, né? Isso, sim. Isso mesmo. Isso, é possível que você tenha visto ele primeiro. Não, é possível não. Foi. Então é isso aí. Até, inclusive, quem é fã dos Flashmans vai lembrar do episódio que é aquele das plantas. Que as plantas pegam as motos deles e rápido. Aquilo passou uma semana inteira, só esse mesmo episódio. Cara, eu não lembro. Eu lembro bem pouquinho deles, cara. Eu lembro um pouquinho mais do Change, mas lembro mais do Jaspion, assim, que... Eu lembro acho que, foi um dos que últimos ficou que uma semana inteira passando, foi o episódio da luta do Red Flash contra o Kaura. Que nossa, era o... Eu nem lembro quem é Kaura. Nossa, o Edu, o Edu já tá na Advance, velho. O Edu já começou de novo com aqueles. Com tudo na ponta da língua. Ô, né? Velho, não, porque Flashman. Isso é constante, cara. Flashman é o que eu mais gostava mesmo, velho. De todos que passaram na Manchete, Flashman era o meu favorito, cara. Olha. Era o que eu mais ria, o que eu mais me divertia. É porque escolheram ele antes. E é isso, Pão, quem eram os integrantes dos. Então, tinha lá o Red Flash, né, que era o líder, era o vermelho, e um detalhe curioso aí é que na dublagem brasileira, quem fazia a voz do Red Flash é o mesmo dublador que fazia a voz do Yoga de Cisne depois, que foi fazer a voz do Yoga de Cisne depois, né, nos Cavaleiros. Ei, como foi que nos raptou? Quando? Onde? Como é feio. Há 20 anos. Quando crianças fomos raptados deste planeta por um de vocês, e se você é um deles, deve saber algo a respeito. Vamos, fale! Fale logo! Fala, feio! Diga qualquer coisa que você souber! Então a voz dele é muito marcante, cara. Se você voltar agora e assistir um episódio lá, qualquer episódio do Flashman, como ele é o líder, ele é o líder dos Flashman, então ele aparece fala bastante, e é muito legal, cara, é o Yoga falando ali, cara, é muito legal. E é massa quando ele vai juntar a equipe, é como se você ouvisse o pó de diamante de outra forma. Pois é, cara. Quando está lá, Flashman, eu falei, não, velho, eu tô lembrando aqui, é mesmo, cara. Se por acaso ele não pudesse soltar o, não pudesse chamar o Zord, ele dava uma execução aurora. Mas eles chamam os Zords, velho. Os Flashmans, você chamava de vermelho, azul, era assim que se chamava? Não, eles falavam em inglês. O Red inglês. Flash, o Green Flash, Blue Flash, a Yellow Pink Flash. Flash e a Yellow Flash. Mas eram as cores, né? Não tinha nenhuma representação. Eram as cores. Tinha um lance da... Era assim, o Red Fruxo. Green Frucho! É assim que falava. Você imagina o Neilson pousando no avião, saindo lá no Japão, sei lá, em Tóquio, lá, e sai no aeroporto, vai se comunicar com a galera, vai pedir um táxi, vai fazer alguma coisa, cara. Que legal que deve ser isso, cara. Mas voltando aqui. Qual era o enredo da história dos Flash? Então, todo episódio começava com aquela famosa frase, né? Um dia, 5 crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do universo. E após 20 anos, aí você escutava o Yoga de Cisne. Comando Estelar, Flashman! As musiquinhas. Imagino que elas eram melhores do que essas que a gente tá cantando aqui. que o cara falou que viu. Então, as foram 5 crianças, né? Foram raptadas da Terra por caçadores espaciais. Né, e só que essas crianças acabaram sendo salvas pelo um pessoal lá do planeta chamado Flash. E essas crianças ficaram nesse planeta em treinamento durante 20 anos. Na verdade, é o planeta Flash e os quatro satélites do planeta, sim, né? Sim, é, Flash é o planeta principal e ele tinha outros satélites. Os quatro satélites. Que na abertura, se você vê, lá, é uma foto lá, né? Júpiter, Saturno e mais alguns outros planetas lá, né, cara? Mas... Isso. Então, aí, em dado momento... Assim, também não sei como, por milagre lá, os Flashmans, eles souberam que um tal de cruzador imperial Mess estava prestes a invadir o planeta Terra, que é o planeta natal deles. Então eles estavam, na verdade, o povo do planeta Flash estava treinando eles para lutar contra o Imperador Mess já. É, eles tinham um líder lá, um líder espiritual lá, que era o... Eles só se adiantaram, né? Isso, eles ficaram sabendo da invasão, aí eles roubaram as naves, né, uma, sim, nave de cada planeta e foi todo mundo pra Terra. É, eles roubam, isso. Eles roubam, no primeiro capítulo mostra, eu revi há pouco tempo, eles roubam uma nave, como se fosse uma nave mãe, assim, uma nave grande, roubam essa nave e seguem em direção à Terra. A nave Flash. É, o nome dela não é. Mas enfim, eles... Space Condor. Space Condor? Space Condor, o nome da nave. Olha aí. Olha aí. O Edu tá foda, cara, tá? Não, o Edu, cara, tá louco. É enciclopédia. Então, aí ele segue em direção à Terra e daí começa toda a história, né, cara? Os Flashmans lutando contra os inimigos Mass. Ali, o Imperial. O Imperial. O Cruzador Imperial Mess, aí tem um líder, o Monarca Ladeus. Monarca Ladeus, é. Cara, eu não lembro de nada disso, eu só lembro dos Flashmans mesmo. E da novela romântica que tinha, né, sobre quem era o filho daquele casal japonês lá, né, que era pai de um deles que foi sequestrado lá pelos piratas. Aí tinha essa novela que se arrastou até o final pra ver quem era, quem era a filha do casal, só que na manchete não passou o último episódio. Pra variar, né. Cara, normal. Tinha uma referência a Star Wars, que era aquele robozinho, a Meg, que era muito parecido com o R2-D2, cara. É, era parecida mesmo. Essa robozinha Meg, ela estava na nave quando os Flashman roubaram lá no planeta pra vir pra Terra. Ah, ela foi junto. Ela foi junto, ela era uma nave... É, eu lembro, ela era tipo um androide de segurança da nave, isso, sabe? Isso. Eu lembro de um aliado que eles tinham, que era um cientista, que era o tal do Dr. Takemura lá. Não tinha esse cara, hein? Sim, carai, sim, sim. Tokimura, nossa, Takemura. Não tinha um cara, hein? Takemura. E a esposa dele também, a doutora Takemura. Isso, esse mesmo. Que eram supostamente dois. Eram os pais de um dos cinco. Ah, era disso que nós tava falando aqui, o Spider. Ah, olha aí, ó. É o olha Dr. Takemura. E aí, eu lembro uma coisa que eu lembro dos Flashman também, é a questão dos robôs, né? Eles foram os primeiros a ter mais de um robô, eles tinham mais de um robô. Assim. E você falou uma coisa que, velho, isso pra mim era a coisa mais fantástica do mundo. Porque o segundo robô deles, o Titan Jr., cara, era a coisa mais hilária quando era o Titan Jr. que ia lutar, velho. Ele dava golpe de... Tipo assim, a câmera parecia que andava ao contrário quando ele ia dar o golpe. Dava o golpe de trás pra frente. E em câmera rápida. Ele caía e levantava fazendo ceninha. Ele ficava pulando, né? É, cara. Ele tacava pneu nos monstros. Era um robô mó ruel, o Titan Jr., cara. A questão é a seguinte, o robô principal deles, que era o Flash King, né? Flash King. Ele ficou danificado numa das lutas de algum monstro, que eu não faço ideia qual era, não lembro nem dos inimigos, enfim. Ficou todo quebrado, caiu braço, caiu não sei o que, eles não sabiam o que fazer, e surgiu esse robô, que ele é um caminhão. Flash King é uma mistura de vários veículos, 5 veículos, naves e terrestres, tudo junto, eles formam o Flash King. E o Titan, e o Titan Jr., ele é um caminhãozinho, não é, Eduardo? Ele é uma carreta. É um caminhãozinho, não, é um caminhão. Caminhão que é o Grand Titan. Aí... Não, o caminhão, só a frente do caminhão é o Titan Jr. Quando ele usa a carreta, ele se transforma no Grand Titan, não é? Cara, o Grand Titan então, a carreta inteira é o Grand Titan. Aí ela separa. Rapaz, o Grand Titan. Só a cabininha ali é o Titan Jr., mas o conjunto completo é o Grand Titan. Exatamente. Tanto que quando o Titan Jr. começa a perder a luta, assim, que o monstro tá muito forte, aí ele vai lá e chama o irmão mais grande dele. É, pra defender o caçula, né, que só arruma encanto. O irmão maior, né, o irmão maior. É. Tipo... Não, é o irmão mais grande, velho, porque ele apela. Fala nisso. Ele não chama o irmão, ele chama o irmão mais grande. Aí ele vai, toda essa pequinha entra no irmão dele, aí só dá o monstro lá, miudinho, pequenininho, tipo, não, por favor, não me mata não, não me mata não. É, fala é isso que eu ia falar, tipo, o Grand Titan é tão grande, cara, tipo, os robôs já são grandes e os monstros. Aí quando chama o Grand Titan, os monstros ficam parecendo umas formiguinhas, cara, de tão grande que é a porra do Mecha, velho, você é louco. Mas alguém lembra de onde é que surgiu o Titan Jr., cara? Não faço ideia. Foi o... Porque a nave eles pegaram, cara. A nave veio do espaço. Ou o Zupão sabe? Não, pode falar, Edu, pode falar. Eu não lembro não, cara. Ah, então é o seguinte, cara. Em determinado momento... Olha o Edu, cara. Olha... Não, peraí. Gente, olha o Edu, cara. Tudo na ponta da... Então, o cara vocês vão ver, cara. Vocês vão ver. É só de puta flash, mano. Puta que... Ou ele fez uma puta lição de casa aí, ninguém sabe, ninguém falou nada pra ninguém. Ou o cara foda mesmo, cara. Eu vou falar pra você que eu até esqueci que tinha Flashman no cast de hoje. Olha aí. Mas aqui esse era um dos preferidos teus, né, Edu? Exatamente, cara. Esse olha é o... aí, olha se, aí. Tipo assim, se falar, vai passar a Flashman, eu sento pra assistir, cara. Olha só. Então vamos escutar atentamente, por favor, silêncio. Em determinado momento da trama, né, me parece que mais ou menos no meio da série... Eles descobrem os piratas espaciais que foram os responsáveis por raptar eles, que era o Kaura. É, o Kaura é o chefe deles, é. Isso, e os bando dele lá. Aí eles perseguem um camaradinha que foi descoberto pelo espaço, ele tava vagando no espaço e cai na Terra, e eles descobrem que ele era do planeta Flash. Aí começa uma corrida, o Kaura e os piratas espaciais contra os Flashman querendo saber quem chega no cara primeiro. Aí o Kaura consegue encontrar o cara primeiro, que eu não vou conseguir lembrar o nome do cara, velho. Mas era um guerreiro lá. Aí eles conseguem encontrar o cara primeiro, os piratas, ele luta contra todo mundo, consegue fugir muito ferido, aí os Flashman conseguem encontrar ele. Quando os Flashman conseguem encontrar ele, ele reconhece o poder do planeta Flash neles e fala com eles que a máquina que tá com eles é uma máquina pertencente ao planeta Flash que ele tinha roubado muitos anos atrás. E que agora, né, tipo, no fim da vida dele, que ele tava devolvendo aos donos de direito dele, que eram os Flashman. Aí ele entrega o Grand Titan pros Flashman. Justamente quando os piratas espaciais tinham destruído o Flash King. Nessa corrida pra poder encontrar o cara, os piratas espaciais destroem o Flash King, né, que é o nome do robô dos Flashman lá. Aí os Flashman tava sem poder lutar contra eles usam pela primeira vez o Titan o Grand Titan, pra lutar contra os piratas espaciais. Aí que começa, a primeira vitória deles contra os piratas espaciais é justamente quando eles conseguem pegar o Grand Titan. Aí começa, tipo, a segunda fase da série, que são eles contra os piratas espaciais e o Império Mess. Ao mesmo tempo. Olha aí. Uma aula. Só um detalhe. Mas o Gran... Parabéns. Tava olhando aqui o Gran Taitama, como é feio. É, ele é quadradão, ele é muito esquisitão, é, cara. É muito ele feio. Nem mexe, velho. Ele só atira um raio. E baixa os braços. É. Tem uma curiosidade que... Grand Titan, ele é o único robô de Super Sentai que não utiliza a espada. Como golpe final, não tem? Ele mata com um raio igual o... Ele mata com aquele raio tipo Dylon, dá um raio sinistro e explode o bicho. É. Olha aí. Só um detalhezinho aqui em cima do que o Team Blue tinha comentado, que o Flash King, né, o primeiro robô, ele é montado lá por 5 naves, tal. Na realidade são 3 naves, né? São 3 naves. O tanque são 3 veículos, né? Vão duplas. São 3, então. É o tanque de comando, que é do Red Flash, o Delta Craft e o Omega Craft, que eram outras duas navezinhas, assim. Aí eles se juntam e formam Flash King. Olha só, é que eu tô acostumado com aquele negócio de cada um ter uma. Normalmente são 5 mesmo. Né? Ei, mas eu quero ver mesmo. Japonês falar craft, não consegue nem a pau, filho. Não, cara. Craft. Não, primeiro que ele troca o R pelo L, vai falar craft. Ai, Nilson, como é que fica craft em japonês? Eu falaria craft. Fala aí, Nilson. Craft. Ó, Bom, e no final, né, o que acontece no final, Zupan, tu quer falar? Tu ah, sabe? Cara, eu vou deixar pro Edu falar, o cara fala com uma puta de uma propriedade aí, cara, não, vai, mas, manda mas ver. Então, mas eu falo com propriedade essa parte, que eu lembro bem dessa parte. Chegou no final da série, né, como eu mencionei antes, o último episódio não foi mencionado, né, não foi transmitido, né, pela Manchete, eu não sei se passou em alguma... outra emissora depois, eu vi depois com alguns anos pela internet, mas eu me lembro que até antes do último episódio, eu lembro que eles teriam que voltar pro planeta deles, porque a atmosfera da Terra estava fazendo mal pra eles, porque eles já estavam acostumados com a atmosfera do planeta deles, então eles iam acabar morrendo, eles tinham que voltar, então eles eram obrigados a voltar. Fala, então, aí eles tinham que voltar pro planeta Flash. Exatamente, eles teriam que voltar. E eles ainda até então não tinham descoberto quem era que era o filho do casal lá, até que no último episódio isso é mencionado, né, Edu? Isso, no último episódio eles conseguem descobrir lá quem é o filho lá, pode falar, tipo... que é a Yellow Flash, a Sarah, né? E foi, pra mim foi decepcionante, eu achava que era o Red Flash, que na época eu gostava mais dele. Ah, só fazer uma menção honrosa aqui, a Nefer, cara. A Nefer era uma inimiga de campo também, andava com o Vandar lá. E é uma japa loira, gata pra caramba, com uma roupinha, um colão, um negócio meio roupa de oncinha, de chorra, é, cara. Né, é linda demais, cara. Que delícia. Fala aí, Nilson, fala aí o que você tem que falar. Ah, que delícia, cara. Cara, última menção honrosa que eu queria falar também é que pra mim foi o momento máximo da série. Os Flashman viviam perdendo pro Kaura, vivia perdendo. Em determinado momento, tá o Kaura e o Red Flash lutando, tipo numa praia, numa parte, nesses rochedos de praia que tem quebra-onda, sabe? Aí eles estão lutando no rochedo assim e tal, numa cena de pôr do sol. Aí é tipo a luta final. Tanto o Red Flash quanto o Kaura falaram, só um de nós dois vai sair vivo dessa luta. E, cara, você pensa assim, pô, o Red Flash vai perder, porque ele tava apanhando muito. E na hora que der essa cena, assim, dá um efeito de câmera legal que os dois ficam em escuro, né, em sombra, e você vê só o pôr do sol de fundo, assim, os dois em sombra, o rochedo tudo em sombra, assim, eles lutando. Cara, é muito foda esse episódio, é a melhor luta de toda a série pra mim, é esse episódio. Olha aí. Legal, nostalgia pra quem lembra aí, Edu tá suando pelos olhos aqui. Nossa, muito. ninjas cortadores de cebola invadiram a casa do Edu agora. Malditos ninjas. Mal consegue ver esses movimentos. Bom, pessoal, falado aí dos nostálgicos Flashmans aí, olha, nostalgia pura mesmo. Vamos dar seguimento aqui na rodada. E agora, Neilson. Qual vai ser, Neilson? Bom, o tocado que eu vou falar vai ser o Soul Brain, que é a polícia de resgate Soul Brain. Japonês se pronuncia Tokusou Shiren Soul Brain. Sombrinha? Soul Blaine, né? O Blaine. O Soul, Soul Blaine. Soul Blaine. Soul Blaine, eu acho que é um dos que tem mais, tá mais fresco na memória, porque foram um dos últimos a passar aí na manchete, né? Se não foi o último, né? Eu acho que foi o penúltimo. Depois dele teve mais um lá esquisitinho. Bom, e aí, Nelson, fala então do Soul Brain pra gente aí. Bom, o Soul Brain, cara, ele foi lançado no Brasil com o título de Super Equipe de Resgate Soul Brain. Pertence à franquia dos Metal Heroes, né? Que ele não é um esquadrão. Na verdade, era pra ser um esquadrão, né? Um Super Sentai, mas como eles usam as armaduras de Metal Heroes, eles são Metal Heroes, cara. E é produzido pela Toei também, que a Toei manda em tudo nessa bagaça. E uma curiosidade muito interessante. Ah. Ele é continuação do Esquadrão Especial Inspector. O Inspector, isso. Ah, isso não é curiosidade. Cara, é porque, tipo assim, a galera, tipo assim, nunca foi anunciado como continuação. E a única coisa que você tem como referência ali como continuação é que o Fire volta... E o... Em alguns episódios lá na frente o Fire volta e o comandante é o mesmo do comandante do Inspector. É, a gente sabia justamente por causa disso, porque o comandante é o mesmo e tem um crossover no meio da série. E eles falam, passamos pra vocês, não sei o que, babá. Uma coisa legal também, cara, é que ele foi exibido no Japão em 20 de janeiro de 91 até 26 de janeiro de 92. Pela TV deles lá, do Japão. E foi totalizado 53 episódios. E no Brasil foi transmitido em 95. Quer dizer, pô, depois de o quê? 3 anos a gente viu uma série praticamente recente, cara. Aqui, ó, eu tenho a timeline aqui, ó, da manchete pra vocês aqui, ó. Curiosidade. Opa, agora no meio do... Surgiu, né, pra gente não pular. Em 88 passou Jaspion e Changeman. Uhum. Em 89, os Flashman e o Jiraiya, né? Começaram, né? Uhum. Começaram a ser transmitidos. A primeira exibição, né? É a primeira exibição, exatamente. Uhum. Em 90, o Giban, junto com esse outro, o Google Five, que eu assisti bem pouco. E o Metalder também passou nesse mesmo ano, junto com o Charivan. E no mesmo ano também, olha, nossa senhora, esse ano estreou pra cacete 90, hein? E o Cybercops também é de 90. E também o Shider também é 90. Puta que pariu, cara. Caraca, 90 foi o ano. Estou com Tokusatsu, hein? E era ano de Copa, hein? É. Mesmo. Caralho, velho. Ó, só que o Charivan foi na Record, né? E o... Eu li tudo como na... Tudo como na manchete, mas aqui embaixo tem... É, o Metalder na Band. O Metalder foi passando na Band. Isso. E aí, em 91, passou o Bycrossers na Globo. E depois, numa emissora carioca, que eu não sei aqui, passou o Gaban. E aí teve o Spielvan, depois na Manchete também, no mesmo ano, 91. E aí foi... E também o Black Kamen Rider também, em 91. E aí, em 94, só em 94, surgiu o Tokusatsu novo, que foi a Patrine, junto com o Inspector. E em 95 foram transmitidos os últimos dois Tokusatsu, sendo eles... O Soul Brain e o Kamen Rider Black RX. Recente, né, cara? Porque acabou no Japão em 92. E a gente viu em 95. Foram 3 anos. Não foi muito, porque... Se parar pra pensar, é porque tem alguma série seriado que passava aqui depois de 10 anos. 7, até mais. Né? No caso... Pois é. Tipo, que nem o Kamen Rider Black RX, que a gente falou no outro cast. Ele é de 88 e 89. E a gente só foi ver em 95. Pois é. Muitos anos. Mas e aí, o Nilson? O Sobrinho era uma cópia descarada do Inspector? Não? Não era uma cópia porque era continuação, né, cara? Era uma franquia de Metal Heroes. Era uma trilogia dos Metal Rescue Heroes, que fala, né, no caso. Olha, já tô engasgado, hein? É porque tem o... Depois do Sobrinho, tem outra continuação que é do... Desse esquadrão. Que continuou com outros caras, né? Depois sobre acaba. E tem outro, acho que é o Exido. O nome desse novo. Esse não passou, Esse não passou no Brasil, não. Só ficou lá no Japão mesmo. Porque, até, porque nessa época a Manchete foi pro pau, vocês não lembram, né? Sim, sim, sim. Mas uma coisa eu lembro do Sobren, eu gostava muito da armadura do principal, que eu não faço ideia do nome dele, eu não lembro, realmente eu não lembro. Acho que é Soul Brave. Eu gostava. É Soul Braver. É um casal, né? Tem o Soul Braver, que é o cara, e tem a guria, que eu não lembro o nome, você se lembra o nome dela? Leiko. Como é que é? Leiko Shiguchi, o nome dela. Isso, e aí ela também tem a armadura, né? E tem o robô, que é como se fosse um guindaste, Soul né? Soul Dozer. É o Soul Dozer. É o Bumblebee, né? Surudoso. É uma cópia descarada do Bumblebee. Surudoso. Mas eu lembro, uma coisa que me marcou muito no Sobren é que ele era muito ruim. Não achava ruim, eu não. Eu também não gostava muito, não, cara. Eu achava ele meio sem graça. Eu nem assisti essa bagaça aqui, velho. Pera aí, deixa eu excluir aqui cada um de vocês. Pera aí. Era muito ruim, cara. O Spectre era foda, mas o Sobren era muito ruim. Não fala isso, não, cara. Eu achava o Sobren com menos ação do que o Spectre. Porque como o Spectre, eles eram policiais. Então tinha aquela coisa de perseguição a bandido, organização criminosa, aquelas coisas todas. E o Soul Brain não, o Soul Brain, igual o Nelson falou, eles eram um esquadrão de resgate. Então era mais situação de perigo, de salvar o pessoal de alguma coisa que estava acontecendo. Às vezes tinha algum vilãozinho ali assim e tal, mas não era aquela coisa tipo uma organização criminosa do mal que você tem que combater, saca? E tudo mais. Eu achava meio bobo. Eu acho que ele é a série B do Tokusatsu, entendeu? Ele não é ruim, mas também não é o top, entendeu? Pra mim ele é ruim mesmo. Ele é a série B dos Tokusatsu. Ele enterrou mesmo o final da Manchete, porque... Pô, não, né? Não foi culpa não, você tá... Não, lógico que não foi, mas assim, enterrou com desonra pra mim. Se estivesse passando alguma coisa maravilhosa... massa da história do Sombrank, que... Como o narrador fala, jovens corajosos surgem para combater os crimes que afligem o mundo para salvar a vida e os corações perdidos dos homens. Caraca. Que pariu, cara. Praticamente fez uma poesia, né, na abertura. Aí, que pertencem à super equipe de resgate, Soul Brain. Aí começa a música. Brain. Soul. Fala que a música é ruim agora. Fala que a música é ruim. Não, a abertura é foda. Todas as aberturas eram foda, né, cara? Dificilmente alguma era ruim. Ai. Mas o Neilson. E tá, e aí? Qual era fala dos vilões, dos heróis, como é que era? Cara, pra ser sincero, eu lembro muita pouca coisa mesmo, cara. Eu lembro que tinha um vilão que era o nome lá, o Ryushi Takaoka, que ele aparece em episódios esporádicos, assim, mais lá pro final. Que o verdadeiro nome dele lá é Ryushi Mizutani. É estranhão. Nome estranho pra caramba. Esses nomes japonês, cara. Chega a dar doideira na língua falar esses nomes japonês. Pô, cara, mas eu achei que você tivesse habituado a falar japonês, não, pô. Você não, fala tão bem, cara. Não, o nome... Fluente. O nome... Eu tô falando o nome das pessoas. O nome das pessoas. Não o nome que eles dão às coisas, não tem? É estranho, porque... É difícil você ver nome japonês com R, cara. Eles não botam, eles botam mais K, T, Y, S. Eles não enfiam R. Mas Soul Brain tem R. Tem, mas eles não pronunciam o R. Eles botam um L no lugar do R. Aí que tá. Ele fala Suruburen. Ele fala assim, Suruburen. Tem. Não tem como. Eles não falam o R nem a pau, cara. O Nilson. Não tinha assim um vilão, né? Uma organização, né? Ou tinha? Não, eles... Eram vilões diversos, assim, né? É, pareciam, dependendo, tipo, em 3 episódios, 4 episódios, aí acabava. Entendeu? Não era uma coisa fixa igual os outros, né? Que tinham... Vinha um cara sinistro pra botar terror neles e eles tentar destruir, né? Eles mais combatiam o crime mesmo no Nitóquio mesmo, como dizem, né? Como o Edu falou aí, eles eram um esquadrão de equipe de resgate, né, cara, no caso. Eu lembro, tipo assim, um episódio lá que um negócio lá, um shopping, pegou fogo, começou um incêndio, aí eles tiveram que entrar no shopping pra poder salvar a galera. Aí esse episódio eu lembro porque rolou uma treta lá, que o pessoal precisava de máscara de oxigênio. Aí a armadura da menina tinha máscara oxigênio auxiliar, então ela tinha que sair, só que o pessoal tinha que sair tudo coladinho nela por causa do alcance da máscara de oxigênio. Aí o Sam Raimi, né, tinha que ir abrindo o caminho pro pessoal poder passando no meio da chama, porque não tinha como ela se mover, ela tinha que ir protegendo o pessoal. É, porque o Sunbraver, o como é que fala, o robôzão lá, ele era robô, não era humano, então ele podia ficar no meio das chamas e no meio da fumaça, não tava nem aí. Que ruim a galera sair tudo agarradinho com a mina, né, velho? Ah, que delícia, cara! Mas uma coisa que eu lembro bem do Soul Brain é que eles eram os baba-ovo do Inspector, assim, andar com pau. Porque eles eram sucessores, então quando teve o crossover, eu lembro que como é que era o nome do cara do Inspector, né? Eu lembro. O principal, como é? O Gavan. O Liuma? O Liuma. O Liuma, eu me lembro quando o Liuma apareceu. O principal esse do Sobrinho ficou todo. Ah, os olhos chegaram a brilhar assim, sabe? Ah, não sei o que. Era lenda, né, velho? Exatamente, ele era tratado como lenda, né? É porque eles deram continuidade ao trabalho dos caras, né, cara? Eu não vi muito. Eu vi bem pouco do Sobrinho, não lembro quase nada, mas tem um episódio aqui que eu tô vendo que é o videogame dos sonhos, aí tá aqui, crianças possuídas pelo monstro do videogame, cara. Esse episódio é true. Repete, como é que é o nome? Repete. O videogame dos sonhos é o nome do episódio. E aí a temática é as crianças que são possuídas pelo monstro do videogame, cara. Puta que pariu. Melhor episódio aí, agora zoa agora. Tá vendo? Então, falado aí sobre Soul Brain. Tá bosta aí. Porcaria, hein? Mas, enfim, né? Então vamos falar agora de outra porcaria. Opa! E agora é minha vez. E nós vamos falar sobre... Eu quero deixar claro que não é uma escolha minha. Eu estou prestando homenagem a uma pessoa. Vamos falar agora sobre os Power Rangers. Power Rangers, tem a força. Tem a força. Power Rangers são heróis. Juntos que eles formam um poderoso Megazord. O mundo precisa de heróis. Caramba, Jesus! Você vê quando o troço pode ficar pior mesmo. Também lembrar 100%, você me zoou, né, velho? O mundo precisa de vocês. Jesus. Bom, eu quero começar primeiro o seguinte. Começa chorando já, né? É isso. Pois é. Seguinte. Se existe alguém que está ouvindo esse podcast, que assistiu Power Rangers e nunca ouviu falar nada depois, nunca procurou uma informação pós isso, e só agora está ouvindo falar de Power Rangers de novo, eu queria dizer que eu vou destruir a sua infância. Certo? Eu gostaria de dizer pra você que assistiu Power Rangers, gostou, adorou, amava Power Rangers lá, amava Kimber lá, enfim... Power Rangers não existe. Power Rangers é uma enganação. Você foi enganado a sua infância todinha. Mas não existe. É, ele existe, né? Ele não existiu. Muitas cenas ali foram gravadas. As cenas de luta dos atores não morfados são reais. Eles gravaram as cenas. Não, peraí. Edu, Power Rangers é uma coisa e aqueles heróis de verdade são outros. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Power Rangers... Morfados? Não existe. Não existe. Cara... O que existe é uma malhação feita por um francês. Como assim? Uma malhação americana. Uma malhação americana. Uma malhação americana. Cara, tá confundindo tudo, é velho. É o seguinte. Eu sei é seguinte. Alguma história aí meio... Ah, pois então é, agora a gente vai explicar pra vocês que essa aí eu manjo. É. Pois é. Não, mas eu que tô falando, então eu que manjo mais. Caraca, pega o churinho e repá, hein. Vai lá. Pega o churinho e repá, hein. Deixa lá, vamos lá. Qualquer coisa tu me corrige aí. Seguinte, existem os Super Sentais japoneses, né, que são os grupos de super-heróis lá, lutadores, enfim, tipo que nem a gente falou dos Flash, mas é o mesmo grupo. É, eles são... São vários. Eles são sequenciais no Japão, eles são lançados exatamente. Um por ano. Exatamente, isso mesmo, Edu. E o que aconteceu? Existiu um produtor, eu não sei se ele é produtor, enfim, eu acho que sim, que é o Saban. Eu não lembro o resto do nome dele, só lembro de Saban. Saban Entertainment é o nome da empresa dele, né? E ele produz séries infantis e juvenis, e enfim, filmes e história em quadrinhos e brinquedos e coisa e tal. Várias coisas. E ele queria implantar nos Estados Unidos o Super Sentai. Como estava fazendo muito sucesso no Japão e em alguns outros países, incluindo no Brasil, ele queria implantar nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, ninguém se agradava em ver japoneses lutando. O que ele fez? Jogada de mestre dele, ele pegou atores americanos e mesclou com um grupo de Super Sentai que ele escolheu. Que na época era os Jill Rangers. Né, Nilson? É isso o nome, né? É isso aí mesmo, Jill Rangers. Como é que se pronuncia no Japão nisso? Ah, eu não tô com o nome aqui agora, não. É Jill Ranger. Jill Ranger. Enfim, procura aí, depois tu fala, não pode faltar. Cadê? O que aconteceu? Então ele fez isso, ele pegou os vídeos das lutas dos Jill Rangers, cortou só a parte das lutas e emendou numa história, tipo uma Malhação, tipo o Barrados do Baile lá dos Estados Unidos, entendeu? Só atores americanos, e ele criou lá o Zord, criou o robozinho, que eu não lembro o nome do robozinho agora, sim. Enfim. É, e os inimigos, a maioria dos inimigos são japoneses também. Só os atores, só os Power Rangers mesmo, sem estar transformados, morfados, né? Só o elenco ali da Alameda dos Anjos. Isso. Ali, com o Zordon e o Alpha 5. Isso, esses daí são atores, são todos americanos e o resto é tudo japonês. Quando você assiste os Power Rangers e vê os caras lutando, são japoneses, são partes cortadas dos japoneses. E olha como foi picotado, vocês não fazem incluindo ideia. Incluindo aí a Rita Repulsa, o Goldar, isso, todo mundo ali são todos japoneses. Exatamente. Então, se vocês pegarem os Jill Rangers e assistir, vocês vão ver muito mais luta, muito mais combate. E, olha, é fantástico. E isso deu tão certo nos Estados Unidos, ainda mais que foi lançado numa época onde recente tinha sido lançado Jurassic Park. Então os Power Rangers, os Jill Rangers eram sobre dinossauros, então imagina, né, a febre que foi. E isso fez muito sucesso, que isso existe até hoje, só pra vocês terem uma ideia, como o Super Sentai, que nem o Eduardo falou no Japão, se passa todo ano tem um Super Sentai novo... Nos Estados Unidos, todo ano tem um Power Rangers novo. Só que não são todos os Super Sentais japoneses que são adaptados, não. Às vezes eles pulam algum que a temática não agrada muito o público japonês. Eles pulam aquela temporada ali e passam pra próxima. Uh-huh, e aí eles repetem o Power Rangers? Não, tipo assim, por exemplo, igual no Japão, teve a temporada que passou o Gokaiger, que foi o melhor Super Sentai japonês que eu vi nos últimos anos, que foi o especial de 35 anos. Então ele fez uma homenagem aos anteriores, então apareceram todos os personagens dos anteriores de volta, os golpes e tal. Que no, o, nos Estados Unidos adaptou pro Power Ranger Super Mega Force. Aí, no Japão, quando acabou o Gokaid, começou um Sentai que chamava Gobuster, que era com três personagens só. E depois do Gobuster, começou um outro Super Sentai que chamou Kyoryuger, que era sobre dinossauros de novo, que o pessoal lá tinha temática meio de samba e tal. E o que, que os Estados Unidos fez? Eles adaptaram o Gokaid no Power Ranger Super Mega Force, pularam o Gobuster e adaptaram depois o Kyoryuger, porque o Gobuster não agradou muito o pessoal lá, entendeu? Então de vez em quando eles fazem isso. Aí eles pegou, pois tipo é, assim, mudou a equipe, mudou tudo, pegou as cenas de luta e tal, só que tu ficou um ano sem pegar, em relação ao Japão. E eu lembro que eu curtia muito, né? E pra quem, não, pra quem quer saber aí, que quem é a pessoa que indicou foi a Starhead. Starhead gostava de Power Rangers e eu quis homenageá-la aí. Alguém lembra aí dos Power Rangers? Quer comentar alguma coisa? Cara, não tem como cara, esquecer, eu tô chocado, velho. Power Rangers era muito... Peraí. O Zubão não sabia? Tá chocado? Não sabia disso não, cara. Olha isso! Caraca! Que isso, cara? Ó, que assim, eu assisti o começo do Power Ranger, a primeira temporada, que nem tinha o Ranger Verde ainda, depois ele surgiu, aí virou Ranger Branco, caralho. Aí parou por aí, eu não acompanhei mais nada disso. Muitos anos depois, eu fiquei sabendo de algumas histórias dos caras, um virou... lutador de MMA, o outro virou ator pornô, caramba. Sim. E eu achei que você... A japonesinha morreu. Sim, a que fez a... Então, eu achei que você fosse falar que essas coisas é que eram meio zoeira, vou estragar sua infância por causa disso, das histórias desses atores. Caralho, velho. Quer destruir tua infância agora, o Zupão, outra coisa? Tá ligada tá ligada a Ranger Amarela? A japinha lá, o oriental. No Jill Ranger, ela é homem. Ah, é verdade. Isso aí eu ouvi no meio do caminho. Isso aí eu fiquei sabendo no meio do caminho aí sim. Em muitas das temporadas, o Ranger é um homem. Os Power Rangers, o Ranger Ninguém amarelo. Ninguém nunca percebeu o Ranger amarelo fortão com volume na calça e coisa e tal? Eu já tinha percebido a ausência de peitos, velho. Tinha olhado tipo assim, essa Ranger amarela aí também sem peito. Cara, eu acho que o lance do peito, acho que eu lembro de ter percebido alguma coisa assim. Mas o volume a Ranger mais pra Rosa... baixo eu não percebia não, por causa eu ficava de olho na Ranger Rosa, cara. Agora... Pois é, mas a Ranger Rosa era. Pois é, a Ranger Rosa usa sainha e coisa e tal, e a outra é igual aos outros Power Rangers. É, exatamente, Caraca. Então Mas esse foi um cara malandro, né, cara? O cara pegou a parte, fez a parte americana e deixou a parte japonesa do jeito que tava. E tudo bem, vamos em frente assim, né? Mas ele tentou, fez isso com algumas outras séries e cagou, né? Ele tentou misturar algumas outras coisas, tipo, ele pegou o Sharivan Metal, ele misturou uns com os outros, cagou tudo. Ele tentou pegar também o Spielvan junto com o RX. Nossa senhora, virou uma coisa bizarra, terrível. Cara, isso, mas isso aí pegou. Ô Zupão, você não, Saban, não se sente excluído não, porque muita gente não sabe disso, sabe? Acho que é muita gente sabe. Eu tô juntando os cacos aqui, velho. Muita gente não sabe disso, cara. Uma coisa interessante é que a primeira vez que todo o elenco foi reunido, que todo, tipo assim, todo o núcleo Power Rangers foi reunido, filmado, gravado com coisas americanas, foi pro filme que saiu nos cinemas, que eles usam aquelas armaduras meio... armadura mesmo e tal. Aquelas roupas meio armadura e tudo. Que é contra o Ivan Uzi. Ali é a primeira vez que eles usam uma Rita Repulsa americana, tanto que dá pra você perceber que a atriz não é a mesma que faz a série normal que passava. Sim, ali, eu lembro disso quando eu li na revistinha Herói. Que eu peguei, eu li na revistinha e falei, cara, é a primeira vez. Eu falei, mas como que é a primeira vez, velho? É um monte de episódio que já apareceu os caras conversando, os caras não sei o quê. Como que eles nunca gravaram junto? Aí depois de muito tempo, né, depois de velho e tudo, que Power Rangers tinha perdido a graça e tudo, que eu fui entender esse esquema que o Tim Blue falou aí, que na verdade era um copiar-colar da série japonesa editado, sabe? Aí que eu fui entender, falei, velho, então é por isso que no filme só que os Rangers interagiram com a Rita pela primeira vez nos Estados Unidos e aquela tretinha toda. Cara, e esse Saban, ele não tinha nenhum tipo de contrato com o produtor dos G-Rangers japoneses. Não, mas lá, ele, mas, cara, ele era o detentor. Não, eu tô te perguntando. Ele era perguntando, o detentor de tudo isso aí. Ele, ele comprou os direitos das séries, cara. Isso, ele comprou os direitos da série pra exibir nos outros países, tá ligado? Ah, que eu ia te perguntar se isso rendeu algum processo, alguma coisa. Mas se o cara tinha tinha comprado os direitos, ele até que podia tanto, fazer esse tipo de não, coisa. Não, ele comprou pra fazer isso. Ah, entendi. Tanto que ele era só distribuidor. E aí, quando ele não conseguiu, ele comprou os direitos pra produzir. É, ué. Entendi. E o negócio é tão brutal essa questão do direito que, né, agora o Jason Frank Miller hoje já é famoso de novo. Por conta dele ter feito sucesso lá com os Power Rangers e tal e tudo. Aí umas entrevistas que ele soltou assim e tal, ele pegou e comentou, o resto do elenco também, né, pegou e soltou. Eles falaram que na época eles toparam fazer isso, eles eram todos novatos. Nenhum deles era famoso e tudo, eles eram todos novatos. Então, tipo assim, início de carreira, eles toparam, fizeram um contrato, eles ganhavam menos do que o salário normal de um ator. Tipo assim, eles ganhavam muito pouco mesmo. O carinha que fez o Jason, o ator que fez o Jason, chegou a falar que muitas vezes ele tinha que pagar do próprio bolso algumas coisas, porque o salário dele, tipo, não dava nem pra despesa dele ir pro set gravar, fazer um lanche, coisa e tal. Que às vezes ele tinha que inteirar, caraca, pra trabalhar, mano, sabe? Mas porque olha, era com a promessa de que eles iriam ficar famosos, saca? E nisso, o Saban tava lucrando uma fortuna em cima dos negócios, porque fez tanto sucesso que virou jogo de videogame, virou propaganda, virou um monte de negócio que dava direito de royalties pra ele. E os atores não ganhavam nada. E eles tinham já assinado o contrato, então eles ganhavam muito pouco, velho. Saca? Olha aí. Pois é, velho. Pois é. E olha aí. Olha aí. Mas na época vocês sabiam disso ou não? Vocês assistiram de boa. Não, tudo veio à tona agora recentemente, cara. O ano passado. Recente? Não, que ano passado? Não, essas coisas deles, do contrato, eles ganharem mal, essas coisas, eles deram as entrevistas no ano passado. Tudo bem, mas o Zupão tá falando de saber de que não eram os Power Rangers, eram o G-Rangers, na verdade, não é isso, Zupão? É, na época da TV Colosso que vocês assistiam lá, vocês sabiam de tudo isso ou não? Ninguém sabia de nada. Não, a gente tá sabendo com a cara, internet. Na verdade, assim, quem acompanhava a revista Herói, quando o filme dos Power Rangers tava pra sair no cinema, que começou aquela série de reportagens lá da Herói, que toda semana, toda revista vinha falando alguma coisa da série ou então do filme... Eles falaram isso, inclusive tinha lá falando que o Ranger Branco era chupinhado de outra série, que era Go Ranger, que é a série que substituiu o Z-Ranger no Japão. Só que ele foi o único personagem que foi chupinhado do Go Ranger, os outros todos mantiveram do Z-Ranger. Inclusive eles aproveitavam lá muitas cenas de luta, igual o Tim Blue falou. Você vê que, tipo assim, um episódio repetia várias cenas de luta, saca? Trocava uma coisa ou outra assim e tal. Às vezes eles estavam num cenário, a luta começava, tava em outro, saca? Então, na revista da Herói, eles vinham comentando sobre isso. Eu lembro, porque na época eu li, mas eu não entendia. Porque eu ficava, ai, que seriados que é esse, velho? Eu nunca vi esses negócios, essas séries, não sei o que e tal. Pra mim, eu li só depois de um tempo, quando, né, com a internet e tudo, que eu pude ver a série japonesa, que eu fui entender o que eles estavam explicando lá nas revistinhas, lá naquela época. Isso. Exatamente. Mas na época a gente não fazia ideia, o não. E era legal, a gente achava muito era. Foda. Sim, cara, eu também. Hora do almoço era, hora do almoço era Power Rangers, não tinha? É, isso aí. É bem isso. Mas isso é o tipo de coisa, cara, que não envelheceu legal. Na Netflix tem disponível as temporadas iniciais lá de Power Rangers. Eu fui pegar pra assistir, cara, é muito ruim. É muito ruim, cara. Eu parei e falei, cara, como que eu gostava disso quando eu era criança? Porque... Cara, eu vou ficar só com a memória. Fique, então, velho, aí, fique com a memória, porque você reassistir hoje vai destruir a boa memória da infância. Porque é muito ruim, cara. É muito na cara que o negócio é mal feito, entendeu? Que, tipo assim, eles estão no meio da rua em frente a um parquinho. Beleza, aí eles transformam, vão começar a lutar contra os bonecos de massa lá e tudo. Pá, não é um, não tem os brinquedos do parquinho mais, é um negócio tipo aqueles parques com árvores, não sei o que, saca? Antes era os brinquedos. Cenário nada a ver, né? Antes eram os brinquedos com a cidade de fundo, aí depois já era aquele parque tipo de árvores, mas, e passeio. Mas Edu, você tem que dar um desconto, porque você tá olhando com outros olhos também, né? Tipo, você, sim, tá olhando com aquela ótica. Ninguém olhava, sim, é, tá, cara, olhando com aquela ótica já sabendo de tudo. Você já olha procurando os troços. Por, né, isso que eu tô dizendo, cara. Assistir o negócio hoje vai acabar com a boa memória da infância, saca? Não, eu nunca gostei muito de Power Rangers. Eu achava legal e tal, eu via. Mas, pô, eu sempre pensava, pô, mas Changeman é melhor. Porque Flashman é melhor. Porque eu sempre achava os japoneses melhores, cara. Mesmo antes de saber dessa parada, sim, aí, sabe? E tu, Nils, gostava? Rapaz, eu achava legal, sim. Até o primeiro Power Ranger eu achava legal. É. Assim, o que eu assisti na época, porque depois eu não assisti, sim, mais, não. É, eu lembro que eu assisti até Power Rangers do Espaço, uma coisa assim, se foi, não, esse, me engano. Foi o último que eu assisti também, foi esse. Tá, e quem lembra do crossover dos Power Rangers com a Tartaruga Ninja? É do Power Rangers na Galáxia. Caraca, meu Deus, cara. Tu lembra disso, Spider? Não, cara, isso é muito advanced pra mim. Eu tô igual o Zupão aí, acho que eu parei no final do Ranger Verde, cara. Depois não... É, cara, eu reescutei os outros casts, né, dos Tokusatsu. Aí o Edu comenta num deles lá que tinha um rumor que essas séries, os Tokusatsu, iam todos parar na Netflix. Beleza, né, cara? Aí eu falei, bom, é uma chance de eu, de repente, rever o Flashman, rever o Changeman, alguma coisa assim. Eu fui procurar, cara, eu encontrei VR Troopers e todos os Power Rangers, mas são 400 bilhões de temporadas diferentes de Power Ranger, cara. Puta que pariu, cara, mas me deu nojo isso, cara. No Japão, dá, cara, agora, me parece que esse ano tá passando a 40ª temporada do Super Sentai. Aí, cara, mas isso não só de Power Ranger, contando não, tudo. Não. Super Sentai. É porque lá... Power Ranger nos Estados Unidos. No Japão, o programa chama Super Sentai. Então, cada ano tem um Super Sentai diferente. Esse ano, no Japão, me parece que tá passando o 40º. Então, tipo assim, já isso, tem... Aí o Saban vai lá, pega um e isso, faz um então, Power Ranger. Então, tipo assim, ele tem material pra fazer 40 Power Rangers. Ah, então, tipo, se esse Saban tivesse com essa ideia lá no começo, no finalzinho dos anos 80, o Flashman de lá ia virar um outro Ranger qualquer nos Estados Unidos. Isso. Uhum. Que safado, velho. Caraca, velho, eu não tinha ideia dessa mutreta toda, não. Eles só não adaptaram o Flashman, Changeman, Gogo 5, Maskman, justamente porque eles passaram no Brasil e fizeram muito sucesso, saca? Aí o... É, não é no Brasil, foram, né, Eduardo? Nos outros países. Na América todos, do Sul. É, isso que eu ia falar, nos outros países. Eles foram também, os importados, né, que fizeram muito sucesso, então eles não adaptaram eles, pegaram os outros que ficaram só no Japão. Isso. Por isso que... Very Troopers, não sei o que, isso não fez tanto sucesso porque já tinha passado os heróis aqui no Brasil. Isso explica, é verdade, cara. Olha, agora o quebra-cabeça tá encaixando, cara. Bom, então vamos passar para o próximo. Com certeza ficou muita coisa aí sobre Power Rangers, né? Mas a gente não tá aqui pra falar só de Power Rangers, né? E o Zupão aí, se quiser se informar mais sobre essas coisas aí, Zupão vai te surpreender. Ah, com, cara, tudo que eu posso colher, fazer só um comentário aqui, uma coisa, ao mesmo tempo que é uma crítica e também é um servo de um alerta aí. É, o ator que fazia o Billy, né, no, na temporada original dos Power Rangers, o Ranger Azul, ele saiu da série porque tempos depois ele chegou ao público e falou e tudo. Porque ele era homossexual. E durante as gravações, no set de filmagens e tudo, ele sofria um nível de bullying muito alto. Tanto por parte da produção, quanto por parte do elenco, ele sofria muito bullying. Então, chegou um ponto que ele não deu conta mais e tudo, e pulou fora, saiu do projeto e tudo. O pessoal fala que não e tudo, mas ele veio a público e tal e falou que ele saiu por conta disso. E ficou um trauma tão grande pra ele que ele abandonou a carreira de ator. Olha só, caraca, olha só. Que bem. Oi, Edu, não tem nada a ver com aquela carta de demissão do Machine Cast. Olha o Tim Blue usando ataque de oportunidade. Meu Deus, essa veio na velocidade da luz, cara. Ninguém viu chegar. É, não tem como enxergar os golpes na velocidade da luz, não. Então vamos passar pro próximo aqui. Então, Eduardo. Então, cara, o Tokusatsu que eu vou falar aqui, então, vai ser do Google 5. Olha aí, cara. Opa, aí surpresa, então, hein? Cara, eu lembro de ter assistido o Google 5, se eu não me engano, foi na Bandeirante, saca? Eu lembro que o seguinte, o Google 5, ele foi criado pela Toei também. Ele é do ano. Ô, Du, só um pouquinho, só um pouquinho. Ô, Nilson. Você sabe o nome original aí da Google 5 pra falar? Pô, verdade, em japonês aí. Manda lá. É Dai Sentai Google 5. Tá aí, ó. Mas esse daí, não, eles não falam. Ah, não, tá aqui, ó. Tem um nome japonês aqui, ó. Tá aí no nome. Mas a gente não quer que tu fale, Edu. A gente quer que o Nilson. Então não tô combinando aqui pra Nilson falar, ui. Pera aí. É. Aqui, ó. O nome japonês original é Dai Sentai Gurugu Fombo. Eu achei que ele seguiu que o Sentai aí. Ele troca o GO. Ele troca o GO pelo FA, cara. Não é, Edu? Ele fala Fraibo. Ele não fala Grugo, ele fala Fraibo. É sério, pô, é sério. Tô falando sério mesmo. É engraçado, mas é sério. Né, cara? Então, o Google 5 é um Sentai de 1982, da Toei também, lá do Japão. Ele veio parar no Brasil, passou primeiro na Bandeirantes em 1990. E depois ele passou também na Record. O Google 5, eu lembro dele um pouquinho assim e tal. A história dele era o professor Hongo. Investigando lá umas paradas lá arqueológicas e tudo. Aí ele descobre um tal de Castelo Wolf, que fica na Alemanha. Aí lá dentro desse Castelo Wolf, tava se reunindo uma galera de cientistas do mal lá, que era o chamado... Pera aí, Edu. Você não lembra não? Wolfgang? Qual que é o Castelo Wolfgang? Referência ao quê? Ao Krauser. É, pô. É o Wolfgang Krauser. É, o nome do castelo do Google 5 é o Castelo Wolf. Mas que é no original, no japonês, é Wolfgang. Que é o Wolfgang é o Krauser. Entendeu? A referência. Eu não tô conseguindo lembrar o do Wolfgang, o do Krauser. O Krauser do Fatal Fury. Vocês estão falando. O Krauser, pô. Ai, puta que pariu. Caramba. Tá, desculpa. É que eu tava com a cabecinha, Então, aí lá nesse castelo tava se reunindo cientistas, que depois ele descobre que era o Império da Ciência Maligna Desdark, que no japonês original era Death Dark. Aí eles traduziram lá como Desdark. E o líder desse Império Cientista lá era o Tabu. Aí ele, o chefe Hongo, reúne lá 5 guerreiros que formam lá o esquadrão Google 5 para poder lutar contra o Império Hongo, sabe? Aí o que eu lembro que me marcou bastante do Google 5, cara, é porque cada um deles tinha uma arma e os efeitos de luta eram muito legal, cara. Tinha uns negócios de aceleração de câmera. Tipo assim, o cara ia dar o golpe, aí ele dava o golpe, dava em câmera lenta, acertando o cara, pá. Aí no que ele ia passar pro próximo adversário, a câmera acelerava até a hora que ele já tava em cima do cara e dava o golpe em câmera lenta. Aí fazia isso em várias lutas, sabe? Na hora dos golpes críticos fazia uns negócios assim e tal. Era mó legal, velho. E... Ué, eu não lembro disso não, cara, mas que bacana isso. Era. Um jogo de câmera vídeo bacana, né? Eram os efeitos mó massa. Esse... Eram os efeitos de luta mais massa que eu lembro de ter visto. Era o do Google 5, cara, que foi o que me marcou. Olha aí. E o Google 5, Eduardo, ele foi o sexto Super Sentai, viu? Da história. Foi o sexto? Olha só, cara. Aí outra coisa interessante é que cada um deles tinha uma arma diferente. Então o Google Red tinha o chicote e tinha tipo uma corda, sabe? Um negócio assim, tipo um laço que ele usava assim, era meio estranhão. E o chicotão. O Google Black tinha um que o Tim Blue falou, as bolinhas, mas que eu lembro era só ele usando. Ah, essas bolinhas não eram bambolês, não, cara. Tô vendo umas fotos aqui, cara. Não, é porque cada um tinha duas. Ele tinha um nunchuku também. O preto. Nunchaku, né? Nunchaku, é. É. Nunchaku. É porque. É porque eu sempre falo nunchuku por causa do nome inglês. Não, mas é nunchaku. Você pronuncia nunchaku, é. O Google Blue é que tinha o que o Spider tá falando aí, que era o bambolê e a argola. Nossa senhora, eu lembro desse negócio do bambolê, cara. O Zupão falou. É, o Zupão foi mal então, Spider. Aí então, o Blue que tinha isso, o bambolê e tinha um negócio da argola. E eu não tinha menor. Bambolê porra nenhuma. Porra de bambolê. Olha aí, velho. Você ofendeu muito nervoso. Né? Não me mete nessas historinhas. Ô, Edu, a gente falou dos robôs lá do Flashman, que tinha três veículos diferentes, mas o Google 5 não tinha também três veículos diferentes? Não? Cara, o que eu me lembro é eles tinham três. Não, eu só lembro de duas. Dois, cara. Tinham dois. Duas. É o Google Machine e o Google Koga. Era o Google Robô. É a caminhonete e as motos. Não, então. Caminhonete e as motos. Ah, não, você diz os pequenininhos? Isso, é o veículo que ele tá falando. Eles tinham, o pequenininho eles tinham vários. Não, eu tô falando dos grandes mesmo. Não, os grandes eles tinham só um robô. É só o... Não, é assim, é a mesma coisa que os Flashman. É duas duplas. Em cada não. veículo e a nave é pro vermelho. Eles têm então era parecido com o Flash, não era? Não, eles têm sim. Eles têm três. Eles têm a Google Machine e a Google Kuga, que o Neilson já falou. Tem a Google Nave. Não, mas isso são os pequenos, Edu. Tô falando dos mechs, dos robôs. Ah, grandes. Os Mecha, tem três. Isso. É o Jato, o Tanque e o Dumper. Então era parecido com o Flashman, então. Sim. Então tá, era essa a dúvida que eu tinha, porque eu lembrava que tinha os robôs, mas daí eu não lembrava. Era uma coisa diferente, assim. Então, realmente eram os três. Beleza. Desculpa aí colocar dúvida pra galera. Agora sim. Eles tinham três robôs? Não, eles tinham os três que formavam um robô. Ah, três robôzinhos que formavam um robô. O Jato, o Tanque e o Dump. Ok. Aí fazia o Google Robô. Né? E o golpe final dele lá era Espada Relâmpago Universal. Aí tinha a voz do dublador brasileiro lá, muito massa lá. Espada Relâmpago Universal. Dava o golpe. Rapaz, não lembro de bulufas dessa maçã. Caraca, aí, cara. O Edu. É porque tem umas coisas que marcam na cabeça da gente, né, velho. Esse aí da Espada Relâmpago Universal ficou marcada. Porque já tinha os Changeman que dava o Espada Relâmpago, saca? Aí só dava lá o Change Robô aí da Espada Relâmpago, e dava o golpe do Change Robô. Rapaz, cara, se tivesse falado de Patrine, era melhor. Mas o cara insiste em voltar na Patrine. O Google 5 dava o Espada Relâmpago Universal. Aí ele girava a espada assim, na hora que ele falava Universal, ele ia rodando a espada assim, formava o desenho do planeta. Aí ele ia dar o golpe, tipo explosão galáctica do Saga junto com o corte. Eita, pô. Era pica das galáxias, o Google Robô. Do Google 5 passou só na Band, não, ele né? passou na Record também disso? Depois. Ah, tá. Mas ele chegou aqui mais ou menos no começo dos 90, né? Ele chegou em 90 na Band. Pois é, que ele é lá de 82, 83. Ele começou em 82 e terminou em 83. Esse daí demorou a passar no Brasil, caraca. Demorou, cara. Ele demorou aí 8 anos pra passar no Brasil. Também era uma porcaria. Nah, velho. Não, pode pegar. Bom era Patrine, né, Tim? 3 por 1 real, Patrine, Edu. 3 por 1 real. A pequena Patrine ainda era melhor? Hein? Puta que pariu. Seu Goguru Fobro é 3 por 1 real. Não, cara. E aí, fora o Eduardo, alguém mais gostava dessa bosta, hein? Eu gostava do Google 5, cara. Eu gostava. Olha aí, cara. Eu gostava, achava legal, achava bacana. Principalmente que passava, não passava na manchete, passava em outro canal. Normal aí pros caras que gostam de Zeldinha, normal sim, cara, gostar dessas porcaria aí. Caraca, quanto ódio no coração. É, cara. Pô, velho, Google 5 era legal. O tentava véio. Se esforçar. Ele não era o top dos tops. Mas ele tentava se esforçar, né, cara? Tinha umas armas diferentes, tinha uns esquemas diferentes. Mas diferente é uma coisa, cara, mas lutar de bambolê, puta que pariu. Ele é série B do... Doía, ele é série B do Super Sentai, nem adianta vir, não. Eu tenho na minha cabeça que ele tentava imitar aquelas ginásticas olímpicas, tá ligado? Fita, oh, então, bola, cara, a Google bambolê. 5, a Google... Mas é justamente esse negócio mesmo, saca, velho? É, pois é. Cada um deles tinha um poder representando uma civilização diferente. Então tinha o poder dos incas, o poder dos asiáticos e tal. Aí a menininha, a Google 5, que tinha o poder, a Google Pink, que tinha o poder dos asiáticos e tudo, que usava o negócio da fita. Era o que eu achava mais massa, velho. Era o golpe dela da fita. Que eu ficava, gente, como que uma fita tão ridícula consegue fazer tanto estrago? Essa mulher é muito ninja. Como é que uma fita consegue arrancar a faísca dos outros? Então, cara, eu falo, essa aí é ninja. Ela é minha preferida só por conta disso, porque ela é ninja. Cara, tô vendo aqui nas armaduras, eles tinham uns ornamentos, uns desenhos no capacete que é até bacana, é um negócio diferente, assim, é bonito e tal. E um dos veículos que é muito louco, mas de resto também não sei se... No Japão, né? Ele é um dos mais famosos, cara. Um dos que teve maior audiência no Japão foi ele. É, novidade na época, então. Ele parece parecia quando o Gohan veste a armadura dele lá, igualzinho o Google 5. O problema é que o Google 5, um dos problemas que o Google 5 passou aqui muito depois, né? Então a gente já tinha visto os outros que a gente já achava legal, né? Sim. E aí era ruim, porque como ele era mais antigo, ele tava atrasado em várias coisas. Então tem isso pode também. Pode ser. Bom, então vamos dar seguimento aqui. E o último da rodada é o nosso querido Spider vai falar aí. Fala, Spider! Pô, eu vou falar de um aqui, de um Tokusatsu que não é muito conhecido aí também e que passou no esquema Bandeirantes de ser, que é o Machine Man, cara. マシンドルピン飛んでくるマントマシンが一つになって胸に輝く M マーク赤い太陽仮面に燃えてスッと立った青雲仮面心に星を Ou Neilson. Machine Man, velho. Esse era do peru. Eu mandei no Skype. Pera aí. Rapaz, merda. Tem que lembrar disso aí também, cara. Pera aí, vamos ver. Machine Man. Rapaz, eu acho que eu já vi Machine... Ah, é o que o carinha tinha a bolinha de beisebol que acompanhava ele, assim. Ele entrava no carro, aí ele deitava, assim, pilotando o carro, olhando pro chão. Esse mesmo. Mas eu lembro bem pouco, hein, cara. Eu vi, mas eu lembro bem pouco, viu? E incrível como a gente lembra bem pouco dos mais recentes, porque isso aí passou bem recente na bem depois dos outros, né, o Spider? Bem depois, cara. Acho que ele foi o último de todos a passar, acho que foi ele. Oxe, mano. Ele passou na Band. É o... Ele passou na Band. É, mas depois dos outros terem passado na manchete e tudo. É o Siukamen Mushman. Eu quero falar, pra completar a lista tá faltando o Neilson da japonesada dele aí, velho. Então, o Machine Man, cara, ele é também lá de 84, cara. É, olha, ele, aí, cara, ele tem a mesma idade do que eu, 84. É, então, ele. Ele também é da Toei, né, obviamente. Mas como ele é de 84, ele só veio pra cá. Ele veio pra cá muito depois no esquema Bandeirantes de ser. Porque a Bandeirantes queria pegar essa carona aí nos tokusatsu da Rede Manchete, né, cara? Bem atrasado, né? Muito atrasado, né, cara? Muito atrasado. E aí, ele, junto com o Google 5 que o Edu trouxe aí, eles trouxeram também o Machine Man. Mas passou na televisão aqui no Brasil quando, cara? Isso passou no começo de 90, cara. Dos anos 90. Não! É, não! 1990, cara. Não, cara. Tá, minha referência tá aqui, 1990. No Brasil? Sim, cara. Não, isso foi reprisado depois, então. E muito. Cara, não, 1990, cara. Tá ok, minha referência é essa, 1990. Acho que é por isso que eu não lembro, tem 20, tem mais de... Não, mas passou em 90 na Band? Na Band, cara. Tu tá doido? Não, velho, é o que a minha referência diz aqui, cara. Caralho! É, cara, mas é o tetra. Google 5 também é 1990. Rapaz. Então, por isso que eles estavam querendo, porque a Manchete tava... 1990 foi o ano dos tokusatsus lá, e eles estavam querendo entrar no bolo também, né, cara? Rapaz, ele teve pouco episódio, né? 35 episódios só, né, cara? É. Imagina por quê, né? Olha o Team Blue já desmerecendo. Ai, aí, cara. É o isqueirinho, né? Que o Artiziana fala. Sempre, né, cara? É. Imaginem vocês por quê, né? Eu acho, Team Blue, que você tinha que mudar a tua foto no Alvanista pro isqueirinho lá que você fez. Né? O Machine Man tinha aí era o seriado começa explicando quem que é o personagem principal, que é o Nico lá, né? E o Nico vem de um outro sistema aí, de um outro planeta. Ele é um extraterrestre. E a ideia dele é que ele tinha que vir pra Terra, ele veio inicialmente pra Terra pra fazer um estudo, né? Ele é um estudante de doutorado, se é que existe doutorado em outros planetas. Meu Deus! O PH, ele foi pegar o PhD dele aqui na Terra. Daí ele vem pra cá inicialmente pra ficar 7 dias, né? E 7 dias inicialmente pra fazer a pesquisa e tudo mais. Só que no primeiro episódio já ele provoca um acidente porque ele não sabe das leis de trânsito. Então, onde tá vermelho, ele para com a moto numa rua lá. E nisso surge a nossa outra protagonista do episódio, que é a Gunko, que é uma japonesinha, uma repórter lá, que tá atrasada pro trabalho. E aí nosso amigo Nico dá uma de malandrão, né, cara, e ajuda a moça lá e tudo mais, mas ele meio que fica caído por ela, cara. E aí eu sei que a história continua. E a tal da moça, um pouco mais pra frente, tá passando perigos lá, né? Tá indo tirar umas fotos lá, não sei o quê. Quando ela tá tirando, se arriscando nas fotos, ela cai lá do prédio. E o tal do Nico se transforma no Machine Man lá, alertado pela bola de beisebol bizarra que ele tinha. É muita bola estragada isso aí, cara. Cara, era meio tenso, cara. Eu confesso pra vocês, o pão, que eu demorei bastante pra aceitar essa bola de beisebol aí, cara. Eu pensava que o Google Five era 3 por 1 real, mas esse Machine Man. 5 por 1 real, esse Machine Man aí não dá nem 10 centavos, velho. Puta merda. Nossa senhora. Eu acho que eu vou ter que gravar um áudio pedindo desculpa pros prometendo que não vai ter a terceira temporada, porque assim, meu Deus do céu. Ah, velho. Não, mas não tem. Não, a temporada última é essa, não tem mais nada pra falar. Não tem mais, cara. A não ser que foi entrar nos Power Rangers aí, cara. Machine Man era legal, velho. Ah, na época tudo era legal, cara. Infelizmente, a gente cai nessas bobagens de ficar lembrando essas coisas do passado e acaba no mesmo sentimento que foi o Spectre Man, Google Five, enfim. E isso os ouvintes não sabem, que o Felipe, que deveria estar participando aqui, ia escolher o Lion Man ainda, hein, gente? Puta que pariu, o Lion Man foi um dos primeiros Tokusatsu. Pera aí, não vem usar o Spectrum Man como parâmetro, não, porque na época ele já era uma bosta. Não era, era assim. Na época era legal. Era uma bosta. Não, era, não. Não tinha nada, não, não Nilson. Foi inovador. É, acho que ele foi o primeiro nada a passar, né, cara? Devia ser até uma lata. Até o... Não, não foi o primeiro. Foi, o primeiro foi Ultraman. É. No Brasil foi Nacional. O National Kid passou aqui. National Kid e depois Ultraman. Aí depois Flash, o Spectreman, no Brasil. Que isso. Cara. Bom, enfim, só pra dar continuidade aí, pra vocês saberem. O tal do robô beisebol lá, que o Ball Boy. Ball Boy. É, ele tem várias habilidades lá. Ele é o melhor amigo do Machine Man, mas ele também tem várias habilidades lá. Ele é um pouco parecido com um robôzinho lá do Dragon Ball GT, o Gil lá. Gil! Esse, Gil, não lembro o nome. É Gil. Jesus. É as habilidades dele, levantar dois bracinhos e duas perninhas, mudar os olhinhos pra simular expressões, voar porque a perna dele não mexe, então ele anda voando, na verdade, ele se movimenta voando. Isso é chato pra caralho, porque o bicho fala com a vozinha de criança irritante. É. Ai, Machine Man, você tem que derrotar ele! Cara, isso é... A única coisa que eu lembro disso daí, cara, é aquilo que o Edu falou dele dirigindo com a cara pro chão, cara. Eu não lembro de mais nada, cara. Mais nada, nada, nada. Mas ele dirigia no modo Batman, né, cara? O Batman dirigia assim, o primeiro Batman. Mas o Batman dirigia olhando pra telinha. O Machine Man dirigia olhando pro chão. Não, mas aqui é a diferença. Mas ele era o carro. Ele era o carro propriamente dito, né, Edu? Ele incorporava o carro lá. Então, tipo. Eles transformavam no Machine Man lá usando o carro, né? É, o carro Dolphin. Isso, o Dolphin, exatamente. Que depois virava um jato também. Meu Deus do céu, casa piorando. Tô falando, cara, é muita maconha estragada isso aí, bicho. Mas criança eu achava... é foda, cara. Não, e o pior é que o Eduardo... O Neilson e o Eduardo, o Zupão... Eram crianças quando passava essa bosta. Eu ainda era pré-adolescente, mas o Spider tava trabalhando já quando viu essa porra. E gostava, sabe? É, cara, eu já tinha meus... Não gostava tanto, rapaz, assim. A única coisa massa que tem no Machine Man é a espada de luz dele, o sabre de luz. É, tem um sabre de luz aqui. Mais nada. A espada dele era legal, cara. Mas eu quis trazer o Machine Man justamente porque ele tem essas bizarrices aí. Então eu acho bacana, entendeu? Esse negócio da bola beisebol. Vocês combinaram, então. Tu combinou, tu e o Eduardo. Velho, porque, cara, naquela época essas bizarrices eram legal, velho. Empolgava a gente assistir esses negócios. Se juntasse o Felipe falando de Lion Man, então, puta que pariu. Porque Lion Man, Jesus Cristo. Pior que o Zu defende o Lion Man, né, cara? É foda. Gente, Lion Man. Não, Lion Man eu gostava, cara. Mas você vê aquela máscara do leão vesgo. Não, é igual. Mas, cara, o Lion Man passava mais, assim. Eu tenho a impressão de que ele era bem mais conhecido, mais famoso do que sim, vários outros. Porque ele foi um dos primeiros Tokusatsu, o Zupão. Né? Tanto que, porra. E outra coisa, no Brasil, a gente não percebeu, mas foram dois Lion Man exibidos e eles disseram que era um só. O Lion Man branco é outro Tokusatsu, é o mesmo personagem, é o mesmo herói, tipo que nem foi Kamen Rider, tá ligado? Uma continuação. Só que é um segundo ano, uma outra temporada. E eles passaram tudo como Lion Man, tudo junto. Era festa, você vê como qualquer coisa vendia naquela época, né, cara? Tudo, qualquer bosta. É. Passa aí que tem uns mongol pra ficar. É, mas olhando. A gente assistia mesmo, não, né, cara? Já começava pelos adultos idiotas dizendo que tudo era desenho, então já viu, né? meu Deus. Enfim, bom, cara. Spider, é isso, Spider? Ah, era isso, né, cara? O Machine Man, na verdade, é uma coisa importante pra ressaltar. Duas coisas importantes pra ressaltar do Machine Man aí é que a moça que aparece aí, que é a repórter, também é a Henri lá do Jaspion. É a mesma menina. Caraca, eu não lembrava disso aí não, cara. É. E a outra coisa que muita gente comparava o o Lion Man lá. Tinha uma organização que chamava a Organização Tentáculo lá e tinha um professor K que era o chefe da organização lá, né? É, mas muita gente comparava o Machine Man como super-homem japonês, porque ele veio do espaço, se apaixona por uma repórter, né? E tipo, todo mundo fazia essa associação aí automática com Machine Man, cara. Ele também usava uma capa que eu não gostava muito, que era uma capa transparente, cara, que eu achava meio... Parecia aquelas cortinas de boxe de banheiro, pode crer, velho. Era muito estranho. Pô, era pra facilitar o cosplay, velho. Caraca, velho. Caramba, velho. Jesus. Não, cara, eu sei que tinha as associações aí, cara. Acho que eu vou até pegar pra assistir algum episódio no YouTube. Não faça isso. O cara gosta de se torturar, né? Tanto jogo bom pra jogar, o cara vai ver isso. Bom, mas pensem pelo lado positivo. Pelo menos isso ficou no Japão, né, cara? O Saban não quis, né? quis fazer um... Graças a Deus, ia ser pior ainda. Um Power Rangers do Saban. É porque o Troopers deu tão certo que ele desistiu de fazer com outros tipos que não fosse Super Sentai. Pois é, pra vocês verem. Bom, eu acho que com isso a gente encerra aqui a segunda temporada de Tokusatsu. E eu acho que pelo nível que foi, vai encerrar todas as temporadas. Só vai ter duas temporadas. Vai enterrar a temporada aqui, velho. É que a primeira temporada foi muitos, né? Foram seis Tokusatsu, então a gente falou de praticamente tudo. Foi oito, se não me engano, né, gente? Isso. Oito? Não, foram 10 Tokusatsu, cara. Então, gastou tudo na primeira temporada. Teve dois episódios. A gente achou que não teria segunda temporada, gastou tudo. Gastou tudo. E aí, cagou, né? Mas, enfim. Então, pessoal, vamos começar aqui com as despedidas. Eduardo. Valeu, galera. Foi bom demais aí relembrar e zoar um cadinho. Lembrar das coisas que a gente gostava quando era criança e hoje não é tão legal mais. E quem quiser acompanhar aí, ó, tô lá no site da Level, lá no www.level.com.br, com dois L's aí no começo. A gente tem lá nosso canal no YouTube, lá no youtube.com/leveloficial, com dois L's. E a gente tem programa ao vivo todo domingo às 21 horas e estamos estreando aí, vamos ver se vai dar certo, um programa às quartas-feiras, às 22 horas. Então é isso aí, galera. Valeu! Certo, Nilson. Rapaz, não tá tranquilo e não tá favorável, tchau. Porra, Nilson, referência a funk não, velho. Caraca, não, não, não, cara, refaz não, essa não. Tua saída aí, meu cara. Deus, cara, não. Já, nossa, chega o Team Blue, já chega o Team Blue me colocando as músicas podres no começo, cara. Porra, que música podre, cara, só sucesso. Caraca, sucesso da onde, cara? Da vila da sei lá da onde, cara. É que faz sucesso no local onde tu não explora o Spider, que é nas redes sociais, então. Né? Sucesso é uma coisa bem relativa, caraca, né, cara? Caraca. Veja quanto a gente tá ganhando dinheiro ainda. Vem por aí. Tá bom, tá bom, tá bom, como diz você. Zupão! Ó, galera, valeu aí a participação. Espero que a galera pelo menos dê bastante risada, porque tirando o Flashman aí, cara, não... foi só 5 pro real aí, cara. Não foi nem 3, cara. Não, cara, não. Teve Power Rangers. Teve Power Rangers, né? Teve Go 5. Teve Power Rangers, mas você destruiu o Power Rangers, cara? Eu tô juntando os taquinhos até agora aqui, bicho. Tem que chamar um... Olha só. Cara. É aquilo que eu digo pra vocês. Gente, podcast já existe há 10 anos, vai fazer 10 anos esse ano que já existe podcast no Brasil. O YouTube existe já há 11 anos, mas... Sempre se pega alguém em qualquer assunto que for, cara. Olha só, eu não esperava pegar ninguém, nem como ouvinte. Eu peguei o Zupão, participante do cast, cara. Então imagine você. Não é, cara? Verdade. Bombas vão cabeças vão explodir aí. A minha já foi. Espero pegar mais alguém aí que mande e-mails ou comentários. Ah, Tim Blue pegador. É, então, eu queria falar, cuidado com a frase fora do contexto aí, cara. Essa eu vi chorando de bicicleta. Vocês distorcem os meus contextos, é isso aí. Ô, Zupão. Fala, galera, valeu, abraço e dei muita risada, cara, é isso que vale. Certo, Spider. Pô, eu tô com o Zupão, espero que a galera ria, porque... Infelizmente, né, cara? Na primeira, a gente até pode rir, tá. Até pode rir, né, cara? Mas agora do Machine Man a gente vai chorar, cara. Que para. Que nada, cara. É isso aí, cara. Vamos ver o que o futuro reserva pra nós. Afinal de contas, nós estamos numa máquina do tempo mesmo. Então, bora pra frente. Valeu, galera. Certo, ó. Então, pessoal, muito obrigado aí pra quem ficou ouvindo até o presente momento, não desistiu aí desde a Google Five, enfim. O pessoal que lembra de mais detalhes aí, tanto Google Five, os Power Rangers, o Machine Man, Flashman e do Soul Brain, aí, comentem, mandem e-mails, referências, corrijam-nos. Como vocês sabem, a gente não é nenhum especialista em nada. E, por favor, mandem sugestões, críticas, sugestões de pautas, de temas, enfim, não tem problema. Pode mandar o que vocês quiser, a gente avalia e vê o que, que a gente pode fazer aí, né? Acho difícil que a gente vá ter aí uma terceira temporada sobre Tokusatsu, mas quem sabe, né? De repente alguma coisa mais moderna. Não, melhor não. Cara, se a gente for falar dos originais japoneses mais modernos, tem alguns muito bons que merecem ser citados, cara. Olha aí. O Eduardo vai fazer um cast sozinho. Mas é isso que eu ia falar. Pô, velho, pra vocês que são nostalgistas aí de Flashman, Changeman e por aí vai, vocês deveriam ver Gokaiger, cara. Não. Então fica pros ouvintes aí, então. Quando puderem, assistam o Gokaiger. Ok. Certo, pessoal, então... Muito obrigado. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. Pode ser que tenha algum off-top, talvez, quem sabe, né? Tchau, pessoal. Até a próxima viagem de tempo. Tchau. Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Excepcionalmente, neste episódio não haverá leitura de e-mails, todos serão lidos no próximo. Agradecemos sua compreensão. Off Topic. Pronto. Tô aqui aí, também. Como é que tá? Fala aí. O áudio do C está altaço, velho. Veja aí agora, por favor. Tá bom, cara. Bem? O meu tá muito alto também? Tá bom. O meu que tá muito alto, peraí, tá bom. O microfone. Tá todo mundo bom. Fala aí, Nilson, vê. Dá pra ouvir? Tá, tranquilo. Eu ouço sem dar mesmo. Mas o teu tá com... Tá reverberando, tá... Essa eu vi vindo de bicicleta, velho. Eu, hein? Tim Blue, fala aí do áudio. Tá, parece que tá no banheiro. Pois é, cara, que eu tô num lugar meio ruim aqui. Tá, mas tá bom. Tipo no banheiro. Não se mexe. Deixa só. Você não tá soltando barro. Você não tá soltando barro aí não, né, cara? Não, cara, eu tô numa cozinha, mas a cozinha dá muito eco aqui, cara. Todo mundo verificou aí o Audacity, o microfone, tudo certo? Todo mundo viu isso? Espaço em disco. Acabei de testar o meu. Serve. Deixa eu colocar pra gravar aqui, peraí. O Timbu serve.